Arte M Divulgações. Música nova do Maizinho. Sucesso. Sucesso do nosso parceiro Will de Camargo. Música traição. Eu tentei de tudo, mas essa desgraça não me quis. Mando mensagem no seu celular. Você visualiza, nada de falar. Como pode isso acontecer? A gente se amar, mas sente a prazer. Sei que eu errei, peço seu perdão. Uma mulher não aceita uma traição. Hoje estou aqui e vim me desculpar. Pois sei que você não vai me aceitar. Tirar você do pensamento. Tentei, tentei, mas a saudade machuca por dentro. Tentei, tentei, tirar você do pensamento. Tentei, tentei, mas a saudade machuca por dentro. Arte M Divulgações. Galera de Petrolina, Ale José Mário CDs. Te mando mensagem no seu celular. Você visualiza, nada de falar. Como pode isso acontecer? A gente se amava e sentia prazer. Sei que eu errei, peço seu perdão. Uma mulher não aceita uma traição. Hoje estou aqui, vim me desculpar. Pois sei que você não vai me aceitar. Tentei, tentei tirar você do pensamento. Tentei, tentei, mas a saudade machuca por dentro. Tentei, tentei tirar você do pensamento. Tentei, tentei, mas a saudade machuca por dentro.